A primeira vez que ouvi umas colunas Bang & Olufsen foi na casa de um primo que tinha umas Biovox que faziam soar a música de uma forma tão cristalina e alta que ainda hoje relembro essa memória. Eu tinha uns 10 anos, portanto foi há mais de 4 décadas. E talvez tenha sido por isso que andei sempre descontente com as opções que a minha disponibilidade monetária foi permitindo ao longo das décadas. Passados estes anos e longe de showrooms, eis que me foi dada a possibilidade de ouvir, estar e entender a nova coluna sem fios que a Bang & Olufsen designa por Balance e cujo design relembra o cilíndrico Mac Pro que tanta polémica suscitou. E relembro esse caso porque considero que este desenho não vai ser consensual para o cliente tipo da marca que está habituado e espera uma ousadia e modernismo incomuns. A Biosound Balance pode ser comprada com ou sem assistente Google e em duas opções, madeira de carvalho em tons naturais ou em tons negros. O corpo junta alumínio à madeira e ao tecido com malha muito ajustada e de excelente fabrico que deixa passar todas as frequências ao mesmo tempo que protege o interior de pó e outras sujidades. Depois de admirarmos as linhas e os materiais, ligamos a Balance à corrente elétrica. E a primeira ação que acontece de forma automática e até dramática é a adaptação ativa do espaço, ou seja, a coluna emite uma frequência sonora para medir o espaço onde está inserida e receber as vibrações de retorno que a vão ajudar a perceber os obstáculos que existem em seu redor. É desta forma que melhor calibra o som. A Balance pesa 7,5 kg, portanto convém deixá-la bem quieta no local mais apropriado. Mas não se preocupem muito com isso, pois ela faz um teste de enquadramento cada vez que precisamos ou mudamos de local, estudando sonicamente o espaço e deixando os seus algoritmos escolherem a melhor dinâmica e equalização possíveis. Para comandar tudo isto temos duas opções. A primeira, mais importante, é a app que a Bang & Olufsen desenvolveu, que é de fácil utilização, mas requer um processo intuitivo para o primeiro emparelhamento. Cuidado se tiverem mais equipamentos ligados ao assistente Google, pois um pode sobrepor só o outro, o que aconteceu no meu caso. Mas foi só desligar as outras colunas para que o processo se completasse mais rapidamente. É através da app que podemos escolher o tipo de som e a sua equalização num processo visual direto e com uma facilidade espantosa que dá mesmo para percebermos a diferença tonal dos extremos sonoros, uma situação pouco comum nas colunas deste género e que enriquece sobremaneira a experiência de utilização. Mas podemos também escolher um dos 5 modos de audição pré-definidos: Ideal, Power Bass, Lounge, Speech e Party. Todos eles muito diferentes entre si e cujos títulos são autoexplicativos. Temos ainda um equalizador de duas bandas, graves e agudos, e a intensidade do som com 3 graus de sensibilidade de entrada de linha, elevado, média ou reduzido. Existem 4 botões programáveis no topo da coluna exatamente para memorizarmos este tipo de preferências, pois cada pessoa gosta do seu tipo de equalização, ou seja, o seu tipo de som. É através desta app que também podemos emparelhar mais equipamentos da marca e que, no meu caso, foram os ajustadores Bioplay H9 Third Gen que foram entregues para análise no mesmo dia e que estão a ser tratados num artigo à parte. Há que perceber a nova realidade sem fios a que a Bengaluson também adotou, pois os tempos das ligações exclusivas já lá vão, exclusivas ou proprietárias. E sim, clientes Bengaluson, isto significa que o BioLink vai ser descontinuado perante esta nova realidade inteligente e conectável. A base em Madeira alberga um driver, um woofer, de 113 mm de baixa frequência, que trabalha em oposição com um segundo driver que lhe é idêntico, mas está virado para baixo já dentro do cilindro superior. Dentro deste mesmo cilindro há ainda espaço frontal para dois drivers de 51 mm, agrupados a um tweeter com 19 mm. E, finalmente, dois drivers de 76 mm que estão virados para trás para o som ser refletido pela parede. E é, quanto a mim, desta forma que se obtém a melhor qualidade acústica, ou seja, o modo de audição frontal com a coluna encostada a uma parede. Podemos ainda escolher o som em 360 graus ou direcional para cada um dos lados. Mas o som frontal tem outra dinâmica, tem outro comportamento. A Balance responde a todas as necessidades, pois tem entrada híbrida analógica digital, por mini jack 3.5, tem duas conexões Ethernet para ligar um NAS, por exemplo, ou outra fonte, e um botão para desligar o assistente Google, que na verdade desliga os microfones incorporados no topo da coluna. É fácil emparelhar qualquer equipamento com Bluetooth, a norma da Balance é o 5.0, ou, através do Chromecast incorporado, pedirmos ao assistente que se liga a um dos muitos serviços de streaming para nos dar as playlists preferidas. Ok, Google. Para além do painel táctil, com algumas das funções, incluindo quatro botões que memorizam preferências e um rotativo que vai ligando ou desligando LEDs conforme o nível do som, o sensor de proximidade funciona muito bem e acende os controles principais assim que nos aproximamos. Mas, por outro lado, esta ação também pode ser um bocadinho intrusiva num ambiente que se pretende totalmente escuro, por exemplo, à noite, num quarto. Sim, esta coluna também pode ir para o quarto. Mas, e felizmente, existe a opção para desligar este sensor através da aplicação. A qualidade do som é muito, muito, francamente, muito boa. A compensação ativa do espaço, a Active Room Compensation, é extraordinária, pois altera mesmo o som dependendo do ponto onde a coluna é estacionada. Os algoritmos ajudam ao equilíbrio tonal, pois o som é realmente muito, mas muito bom, tanto para atmosferas mais relaxadas, quanto para músicas pop ou rock, com baixos e baterias bem puxados. O palco sonoro é tão pormenorizado que nos surpreende, pois estamos a falar de apenas uma coluna e é rico, é cheio, muito, muito encorpado. Mas temos de puxar por ela, pois só nos apercebemos da qualidade e da pureza do resultado quando estamos mais ou menos a 70% do volume total. E isto, meus amigos, é muito, muito alto e garanto-vos vai chatear toda a vizinhança. A função BIM faz milagres. Podemos escolher, até através da app no smartphone, a direcionalidade do som, 360 graus, esquerda e direita frontal, sendo essa diferença imediatamente perceptível, mas é colocada à frente de uma parede, como já disse, e no modo de audição frontal que a Balance brilha. Para conseguir este brilho, rico em pormenor e muito transparente, há que saber também escolher o modo de equalização ideal para cada tipo de música. E por falar em tipo de música, é melhor mencionar a qualidade do fecheiro que vai ser reproduzido. É que é espantosa a diferença entre o que ouvimos através do Chromecast, que é um som compactado, uns míseros 16 bits com 44.1 kHz, ou de uma playlist no Spotify, à de uma ligação física a um Walkman com high-res audio. Tanto que dei por mim a ligar o cabo 3.5 do Sony NWZ-A15 que me guarda e transporta à coleção de discos preferidos para ouvi-los com resolução máxima. Portanto, tenham isso em conta porque a diferença é notória. Concluindo, tudo nesta coluna é espantoso, para além da qualidade de construção e design, claro. mas temos a conectividade e a qualidade de reprodução. É um equipamento muito elegante, que fica bem em qualquer lado ou com qualquer decoração, o que para a marca é, finalmente, um passo para a sua própria democratização. Ai que eu sou irás! Mas desde, logicamente, que se possa gastar os euros que custa. E são muitos, principalmente se optarmos por emparelhá-la com outra para conseguirmos uma estereofonia que, teoricamente, será perfeita. E atenção, sem latência, pois podemos conectá-las através de cabo. Por falar em cabos, a Bang & Olufsen desenvolveu um específico para tornar esta nova Balance compatível com todos os sistemas anteriores, ou antigos, se preferirem. E que interessante que deve ser, para quem já tem o sistema Bang & Olufsen, juntar esta Biosound Balance à família. O preço ronda os 2 mil euros. Estiveram com João Gata, um grande bem-aja por estarem desse lado e até muito, muito breve.